que saudade. Venho daquela cidade, a brisa na cara, nada apaga aquela sensação de liberdade. Céu azul iluminado pelo astro rei, breja gelada lá na praia, o som do meu DJ. Eu sei que por aqui nem tudo é festa, a melodia é uma arma pra espantar o que não presta. Como seria bom poder viajar, sentado no quebra-mar, observando as ondas do mar, pra ver o tempo passar e perceber que nossa luta é de verdade, que valeu a pena a gente viver, correndo atrás do nosso sonho. No pique do alquimista, os malucos tão na pista, pode crer, fiz esse som na responsa, pra mim, pra você, Deus ilumine nossa capacidade de vencer. Voa, pássaro sem dono, voa sem destino, quero o teu caminho percorrer. Voa nas asas do infinito, traz um mundo mais bonito, que eu quero viajar com você. Eu disse voa, pássaro sem dono, voa sem destino, que eu quero teu caminho percorrer. Voa nas asas do infinito, traz um mundo mais bonito, que eu quero viajar com você. Vivi sentado pensando no meu passado, um passado presente, recente, que não sai da minha mente. Eu me perdi no mundão, qual é que é tubarão? Mais um guerreiro do rap, resgatado pela conexão. Fiz um novo pra relaxar, pra ficar na brisa, subi na laje na madruga pra pensar na vida. Me perguntei por que que o mundo é assim, cheio de guerra, fome, desespero e gente ruim. Enfim, procuro a minha saída em meio a esse labirinto que trilhei na minha vida. Eu sigo nessa trilha, pois o bem é o caminho. Olho pro céu e vejo que já não estou sozinho. Voa, pássaro sem dono, voa sem destino, que eu quero teu caminho percorrer. Voa nas asas do infinito, traz um mundo mais bonito, que eu quero viajar com você. Eu disse voa, pássaro sem dono, voa sem destino, que eu quero teu caminho percorrer. Voa nas asas do infinito, traz um mundo mais bonito, que eu quero viajar com você. É nós que manda, tô no jogo pra ganhar. Pode pá pra quem não tem o proceder. A vida cobra vacilão, o tempo sobra, deixa a maré levar, pode acreditar. Voa, pássaro sem dono, voa sem destino, quero teu caminho percorrer. Voa nas asas